As investigações demonstraram que escritórios de advocacia estavam previamente conluiados e ajustados para fraudar o procedimento licitatório instaurado pelo Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Divinópolis. Houve a participação efetiva da presidente do Instituto de Previdência. Ela teve participação primordial no direcionamento do procedimento licitatório e, por conseguinte, da celebração de contrato como DIVPREV. As investigações demonstraram também que o Instituto de Previdência, que possui um montante de mais de 300 milhões de reais destinados a pagamentos dos servidores públicos do município de Divinópolis, estava recebendo uma gestão fraudulenta da atual presidente. Por essa razão, o eminente magistrado da Vara Criminal de Divinópolis acolheu o pedido do Ministério Público e afastou a presidente da gestão desses recursos oriundos do recolhimento de contribuições previdenciárias dos servidores públicos de Divinópolis. Portanto, as investigações comandadas pelo Ministério Público comprovaram a má gestão do Fundo de Previdência e também o direcionamento nos contratos destinados a determinado escritório de advogados.